abismados, muito ensimesmados. Pro seu prisma mestiço, você diz que racismo não é isso. Paz, meu primo, mas quem cisma é o estado, você diz. Mas aí, nem se esquipe pro nosso lado, dessa lista nos ris, diz que pra outro pardo. Que não ri da sua piada racista e machista. Diz que minha dor não é nada e acha até engraçado que esse é meu carme feliz. Não, não, eu sou a voz encarnada de todas essas quebradas onde a polícia é juiz. Alvo marcado de giz, alvejada. Quando não, alvejante clareia tudo que eu fiz, né, não. Herança da escravidão, apropriação, te fez um chão que só enxerga o próprio umbigo. E vai falar que tem amigo negão, é quando encontro na rua ele tá perigo. Ouço o que eu digo, não é teoria. A faça abolição que não me trouxe melhoria. Crucificam o meu corpo todo dia. Resisto, pobre, preta, periferia. Feito a cena triste, violenta de um assalto. Me sinto rendido, vítima de mãos ao alto. Resista cercado, aculado, tô fudido. Eu que sou lesado, me visto como um bandido. Olhos me espreitam, calculam meus movimentos. Fui sentenciado a viver feito um detento. Sou espionado, vigiado pelos cachorros. Grande, vi uma cabeça perto e nada que distante. Meu pai caçador me falou dessa trilha. Me fez fechar a boca, enfrentar a guerrilha. Olho para os lados, todo mundo quase cego. De cabeça baixa, contemplando sobre o ego. Pra onde correr, escapar da justiça. Aqui não tem boi, eles querem carniça. Não rezo sua missa, meu instinto é selvagem. A fé que existe em mim leva o nome de coragem. Você diz, diz infeliz, que somos pretos cismados, muito ensimesmados. Pro seu prisma mestiço, você diz que racismo não é isso. Paz, meu primo, mas quem cisma é o estado, você diz. Mas aí, nem se esquipe pro nosso lado, dessa lista nos ris, diz que pra outro par. SP não é sopa, na verdade sim. Você diz, diz infeliz, que somos pretos cismados, muito ensimesmados. Pro seu prisma mestiço, você diz que racismo não é isso. Paz, meu primo, mas quem cisma é o estado.